Eu jamais desisto da minha pessoa. Não pulei do barco, virei a canoa. Tô fazendo pesquisa, elaborando um plano. Vou vestindo a camisa e passando um pano. A minha missão não é negociar, é trazer a mensagem de recomeçar. E saber dos pilantras e denunciar. Só pra quem não conhece, então vem aprovar. Guerra nas ruas, droga nas ruas, caos nas ruas. Eu vejo mal nas ruas, terríveis ruas. Sabe como ando no pobre coraçãozinho, como Zeca Pagodinho em total desalinho. Vou pedir pra vó vir rezar pra mim. Vou implorar aos deuses pra olharem por mim. Quero explicar pro meu filho que a guerra é assim, desigual e injusta do começo ao fim. Porque periferia rima com agonia. E esse é o livro dos nossos dias. Barriga vazia é foda pra pensar. Ruim de aguentar, difícil aturar. Em algum lugar alguém precisa me ouvir rimar pra poder continuar. Talvez se reciclar, vou lembrar minha proposta e relembrar que a missão pra mim é outra, eu tô aqui pra cantar. O rap do bom, fazer um auê, chegar às quebradas, o maior proceder. Fazer o Brasil ver e reconhecer o grau do meu som e o que tenho a dizer. Um rap do bom, fazer um auê, chegar nas quebradas, no maior proceder. Fazer o Brasil ver e reconhecer o grau do meu som e o que você tenho a dizer. Você queria tanto a 10, queria camisa 10, queria tanto a 10. Joga com a 9 nos pés, segura 11 nas mãos. Também medalhas, irmão, eu te garanto que não será o campeão. Que disputa, mas filha da puta, você promoveu. Manos tambando arrasados, você nem se moveu. Nos envolveu, comprometeu, nos complicou. Não comoveu, não representou. Cometeu e nada, não acrescentou. Desenvolveu a derrota e ela te abraçou. Te envolveu, facilmente te enganou. Você perdeu, seu esquema não funcionou. Você colheu tudo de ruim que plantou. Como ficou? Satisfeito ou não ficou? A guerra acabou, tudo aquilo que começou só serviu para te deixar fora do show. Igual os manos todos que afastou, trapaceou, passou por cima, desanimou. Você achou algo que há anos perdeu. O fracasso e o prêmio é tudo seu. O que ganhou com a confusão que criou se rebaixou e o rap aqui continuou. P3, o rap do bom, fazer um away, chegar às quebradas, o maior proceder. Fazer o Brasil ver e reconhecer o grau do meu som e o que tem a dizer. O rap do bom, fazer um auê, chegar nas quebradas, no maior proceder. Fazer do Brasil ver e reconhecer o grau do meu som e o que tem a dizer. O grau do meu som, o rap do bom com potencial. No tom de bairro pra bairro, de vila pra vila, de preto pra preto, branco, mano, ou ilha, chuva de rima. Tempo fechado, no clima, noite ou dia, todo dia preparado, poeta do asfalto. Canto pro povo, tô cantando e olhando, descaso com morro de novo. Sou preto e pobre louco, pode escrever. Acontecer, uma guerra no país vai ferver. Quero ver o gueto crescer e vencer, e saber o que fazer com o poder que ter para a paz reinar. Vou rimar, remar contra a maré com fé e até cansar. Ressuscitar a garra é nossa cara, é nossa vida, é nossa rima. É poesia que não para, juntar a massa. Ninguém barra, é uma saída alternativa, ideia revolucionária. O grau do meu som, o teor da minha rima é da rua, dos livros, dos manos, da vida. O grau do meu som, o grau do meu som. O rap do bom tá sempre no tom. O grau do meu som, o teor da minha rima. P3 apresenta o pra periferia. O rap do bom, fazer um auê, chegar nas quebradas, no maior proceder. Fazer o Brasil ver e reconhecer o grau do meu som e o que tem a dizer. O rap do bom, fazer um auê, chegar nas quebradas, no maior proceder. Fazer o Brasil ver e reconhecer o grau do meu som e o que tem a dizer. Depois de tanta espera, P3 é nova era outra vez, com nossa meta, porque quando ouve já não. Xadrez, mesmo vocês.